Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, nossa ministração sobre Efésios, e vamos nos alimentar profundamente, porque Efésios, eu disse, como nos e outros textos da Bíblia, são de alimento sólido. Então, sem mais delongas, agradecendo a todo estado no WhatsApp, agradecendo todos que têm orado, alguns que têm contribuído e de alguma maneira incentivado a participação. Então, nós agradecemos a todos. Diz assim a palavra em Efésios, capítulo 2. Se você prestar atenção na leitura, eu quero te dizer que ela é autoexplicativa. E vos vivi dando mortos em transgressões e pecados. No passado caminhaste curso desse mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E também nós vivíamos em tempos passados, nos desejos da nossa, fazendo a vontade da carne, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor, com que, quando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, para sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco através de Cristo Jesus. Graça, sois salvos. Isso não é de vós mesmos. Isso é dom de Deus. Não de obras, para que nenhum homem se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais estabeleceu para que andássemos nelas. Portanto, de que vós, no passado, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamaram circuncisão feita pelas mãos, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao pacto da promessa, não tendo esperança sem Deus, mas agora em Cristo Jesus, vós que dantes estáveis longe, chegastes perto pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. E derrubou a separação entre nós, abolindo na sua carne a inimizade dos mandamentos, que consistia em ordenanças para fazer em si mesmo de dois um novo homem, fazendo assim a paz, e reconciliar ambos com Deus em um só corpo pela cruz, matando com ela a inimizade. E vindo, pregou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso em um mesmo Espírito ao Pai. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos com os santos e da família de Deus, e sois edificados sobre a fundação dos apóstolos e dos profetas, de que Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a habitação de Deus através do Espírito. Amém. Esse é o capítulo 2. Nós vamos então degustar dos comentários da Bíblia King James de 1611, agora. Do versículo 1, nesses versículos, o objetivo de Paulo é a condição humana descritas no versículo 1 a 3, nova vida retratada nos versículos 4 a 6. Por exemplo, a velha vida de 1 a 3, a nova vida de 4 a 6. Estávamos mortos, agora estamos vivos. Éramos escravos, agora estamos entronizados. Éramos merecedores da ira, agora somos alvos da graça. Andávamos entre os desobedientes, agora temos comunhão com Cristo. Estávamos sob o domínio de Satanás, agora estamos unidos com Cristo. Irmãos e irmãs, esse gráfico já aponta para nós sobre o teor desse capítulo. No versículo 1 ainda, particularmente, transgressões são descuidos, pecados, são falhas. Esses vocábulos teológicos apresentam a situação anterior dos cristãos efésios, mortos em transgressões e pecados, sem Cristo. As pessoas não têm vida espiritual de verdade. Sem Cristo, as pessoas não têm vida espiritual de verdade. Neste estado, a parte mais vital da personalidade humana está morta. Portanto, seus esforços ou ingenuidade, as pessoas não têm como experimentar comunhão com Deus, nem como atender suas exigências. Pode buscar de uma maneira as mil religiões, mas não vai experimentar comunhão com Deus só através de Jesus Cristo, pela graça de Deus e pela nossa aceitação da graça pela fé, que também vem pelo ouvir e ouvir da palavra, a nossa fé em Jesus Cristo, o Senhor. Então tem que ficar claro: sem Cristo é morte. Está sem Cristo, está morto. Só aparentemente vivo, mas espiritualmente morto. Está com Cristo, está vivo. Mesmo em lutas, mesmo em tribulações que nós passamos, mas estamos vivos e viveremos eternamente com Cristo. No versículo 2, caminhastes conforme o curso desse mundo, descreve um estilo de vida sem Cristo, que está de acordo com os caminhos de Satanás. Esse mundo é o domínio de Satanás. Paulo não tem nenhum receio de deixar claro isso. Hoje, às vezes, nós tememos ficar utilizando, alguns irmãos não gostam que se fale disso. Ah, se fala muito do diabo e se fala muito de Satanás. Eu não gosto, vou para outro lugar. Olha, você pode ir para onde você quiser, mas a verdade é que ou você está com Cristo ou você está no caminho da perdição. E o caminho da perdição é dirigido pelo inferno. No versículo 3, a palavra grega, traduzida como vivíamos, na expressão, todos nós vivíamos em tempos passados nos desejos da nossa carne, é um termo diferente de caminhastes conforme no versículo 2. embora a ideia seja parecida, vivíamos significa ir de um lado para o outro, agindo segundo certos princípios. Sem Cristo, as pessoas são dominadas por vontades da carne, da velha natureza. Isso é, estão inclinadas a viver longe de Deus, buscando seus próprios interesses egoístas, e eu acrescento egocêntricos. O plural indica vários impulsos ruins em nossa vida sem Cristo. A pessoa não redimida está completamente à mercê de seu eu tirânico e seus desejos impulsivos por natureza, filhos da ira. 2.000 anos depois, praticamente, 1.800 para 1.900 anos, nós fomos descobrir muito mais sobre impulso com a psicanálise. Freud, Jung, Adler. Entende-se que a queda no passado, descrita em Gênesis 3, não foi um simples descuido moral, e sim um afastamento intencional de Deus, uma rejeição de Deus. O que aconteceu não foi um mero acidente. Já demonstrava uma intencionalidade, um impulso para se afastar de Deus. A entrada do pecado no mundo trouxe a natureza pecadora a toda a humanidade. Homens e mulheres são, por natureza, hostis a Deus e afastados dele. Por isso, a nossa, muitas vezes, dificuldade em evangelizar não é só falta de poder, não é só falta de unção, não é só isso, é que a natureza das pessoas, elas procuram postergar, elas procuram deixar para depois. Agora não, agora não, agora não. E elas vão tentando se manter longe de Deus. Agindo de livre moral, as decisões e ações do ser humano são sempre influenciadas negativamente pelo pecado. As pessoas não se arrependem de verdade. Nem se voltam para Deus se Ele não as capacitar para isso. Profundo, né, irmãos? A gente sempre pensa no pecado como algo acidental, um descuido. Bom, o acidente aconteceu, o descuido também aconteceu. A tentação aconteceu, mas há um certo grau de consciência nesse impulso. Eu não posso entrar nisso agora, senão vou ficar horas falando. Não é só o inconsciente que atreveu-se a desobedecer a Deus. Tem um certo grau de consciência. E esse grau parcial de consciência ainda foi suficiente para levar o ser humano a desobedecer a Deus. Eu digo parcial, além de outros conteúdos teóricos, que eu disse não dá para trabalhar agora, mas é que ninguém pode experimentar da plenitude da consciência, a menos que esteja com Deus, porque Deus é o Logos, Deus é a palavra viva, Deus é a sabedoria, Deus é a razão absoluta, ordenadora do universo. Deus é o Logos, aquele que coloca ordem e estabelece uma racionalidade no universo. Então, sem Deus não tem como alguém experimentar da plena intencionalidade. Versículo 4. Diante da rejeição humana de Deus, Paulo pintou um retrato da nova vida, manifesta na graciosa aceitação de pecadores por Deus, por causa de Cristo. Deus nos aceitou em Cristo. Mas Deus é um forte contraste e designa a resposta de Deus à terrível situação das pessoas. A palavra que define isso é misericórdia. Por um lado, ele percebe a sequidão do vale de ossos secos. Por outro lado, a sua misericórdia entra em ação e ele profetiza para que nós tenhamos vida, para aqueles que aceitaram. Na expressão rico em misericórdia, refere-se à compaixão de Deus pelos impotentes, porque estávamos mortos, e morto não decide que vai aceitar a Deus. Preste atenção nisso. Morto espiritualmente é incapaz de decidir aceitar a Jesus. Então, até para aceitar a Jesus, houve uma graça. E essa graça se chama graça preveniente. Uma graça prévia, necessária para que eu tivesse pelo menos a condição de dizer sim ou não para Deus. Refere-se à compaixão de Deus pelos impotentes que dá alívio à sua condição. Graça é quando Deus dá aos crentes algo que eles não merecem, ao passo que misericórdia é quando Deus não lhes dá aquilo que eles realmente merecem. Ele se solidariza, mas não pode. Só pela sua misericórdia, sem a graça, conceder tudo aquilo que nós precisamos, ou seja, a vida dele. No versículo 5, nos vivificou, estando nós ainda mortos. É a continuação do pensamento de Paulo no versículo 1, visto em retrospecto do ponto de vista da história da redenção. Por causa do grande amor de Deus, ele nos vivificou com Cristo. No versículo 6, a amorosa misericórdia, olha aí, de Deus torna a nova vida possível. Só através da misericórdia e graça. Porém, mais do que isso, por ela, Deus nos dá a vida, nos ressuscita, porque estávamos mortos, e nos faz assentar com Ele em Cristo Jesus. É maravilhoso, irmãos. Nós já estávamos mortos, passamos a ter vida, e fomos ressurretos com Ele, e já estamos com Ele no trono de Deus, nos lugares celestiais. Ainda que historicamente vá acontecer alguns fatos ligados à escatologia, segunda vinda de Jesus, espiritualmente você não tem problema com o tempo que nós conhecemos. A nossa condição, se permanecermos em Jesus, é a de quem está assentado com ele no trono. O grande poder de Deus nos entronizou com Cristo. Estamos no trono, nas regiões celestiais. Inclusive, quando Cristo foi exaltado à mão direita de Deus Pai após a ressurreição. Aleluia. No versículo 7 a 10, nesses versículos, a obra da reconciliação é descrito com quatro palavras-chave. A primeira, bondade, o ato terno e amoroso de Deus. A segunda, graça. Não esqueça disso, lembre-se toda hora. O livre favor de Deus para com pessoas que não mereciam. Um dos termos preferidos de Paulo, usado mais de 100 vezes em suas cartas. Em terceiro, a fé, o instrumento que nos traz a Deus de mãos vazias. Mas aqui no, na fé há um elemento importantíssimo, que é a nossa aceitação, que é a nossa resposta. Não trata-se de uma graça irresistível onde eu fui obrigado a aceitar o que Deus fez e pronto, e somos todos marionetes. Não, a fé é um campo de resposta. Veio de Deus a fé? Sim. Quem convence é o Espírito? Sim. Deus está presente em toda essa concepção? Sim, mas nós temos que aceitar ou não. Lúcifer estava lá no ambiente celestial e se rebelou. Adão e Eva estavam no paraíso e se rebelaram. E toda a humanidade ao longo desses milhares de anos. E a quarta palavra, bondade, graça, fé e salvos. O mesmo que nova vida, salvo, nova vida, perdão de pecados, livramento do estado descrito, libertação, ressurreição. Glória a Deus. O versículo 7, a salvação de homens e mulheres é uma prova da graça de Deus. Deus fez tudo isso em Cristo com apenas um objetivo: mostrar as abundantes riquezas da sua graça. Isso é, mostrar seu favor divino para todos, em toda a história, não só para homens, mas também para os anjos. Homens, mulheres, adultos, crianças e até para os anjos, como diz 1 Pedro, capítulo 1, verso 10 a 12. Tem um importante comentário aqui na rodapé da King James. Mas eu vou deixar para você pesquisar. Ergon, que seria Ergon, pronúncia grega, usado em Efésios 4 vezes, usos no Novo Testamento 169, na passagem em foco. No versículo 9 e 10. Vamos lá, irmãos. O vocábulo ergo, obras, está relacionado aos verbos energel, ergozomai, que significam trabalhar e realizar. Também são termos relacionados a kateros. Gozomai, catergozomai, fazer, conseguir, e energeia, obra, ação, atividade. Ergon aparece centenas de vezes no Antigo Testamento grego, sendo também uma palavra encontrada em todos os livros do Novo Testamento, exceto em Filemon, referindo-se à salvação. Por isso eu acabei lendo, fazendo questão de ler, porque refere-se à salvação. Paulo usou ergon das duas formas principais para negar que obras e esforços humanos contribuam para a salvação e para afirmar que os salvos irão manifestar sua salvação com as boas obras. As boas obras, irmãos e irmãs, são consequência de uma vida salva. Uma boa árvore vai gerar bons frutos. Simples assim. A salvação não é por obras, para que ninguém se glorie, mas Deus nos criou em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Aleluia. No versículo 8 e 9, a obra da salvação é para a glória de Deus. Ela não pode ser obtida por meio de obra humana. Todo o processo de salvação é um ato de bondade de Deus e não uma conquista humana. A ênfase nunca está na quantidade de fé, e sim no objeto da fé, ou seja, Cristo. A salvação vem pelo favor totalmente imerecido que nós recebemos de Deus. No texto grego, a construção gramatical da expressão pela graça por meio da fé antecede a expressão é dom de Deus. Não devemos dizer que a parte de Deus é a graça e a nossa parte é a fé. Lembrem que eu disse agora há pouco? Parcial, porque em tudo está a obra de Deus, pois a salvação inteira. A graça, o convencimento do Espírito, a palavra que gera fé, a fé, que é o elemento da nossa resposta. Mas depois também, os frutos, e em todo o processo está a mão de Deus. Versículo 10, a obra da salvação é a mostra do trabalho artesanal de Deus. Por isso somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. As boas obras são consequência de nossa salvação e não a causa dela. As boas obras não são secundárias no plano de Deus, pelo contrário, elas são parte essencial do seu plano redentor para cada cristão. As boas obras são demonstradas na gratidão, no caráter, nas ações dos cristãos. Precisamos de mais boas obras, irmãos. Mas ela é consequência de um relacionamento com Deus. Quanto maior for o seu relacionamento, quanto mais profundo, quanto mais intenso, mais você vai se doar pela causa do reino, vai se doar pelos irmãos e irmãs, vai se doar até pelas pessoas que ainda não conhecem a Deus para a sua salvação. No versículo 11 e 12, essa seção da carta de Paulo trata de três estados dos cristãos. Atenção. Primeiro, sua condição comunitária anterior. Anterior significa distante de Cristo. Éramos trevas. Versículo 11 ao 13. Segundo, a sua reconciliação comunitária em Cristo. Nós somos reconciliados em Cristo, versículo 14 a 18. E terceira, sua nova condição de membros da humanidade de Deus. O tema dessa sessão é a reconciliação, irmãos, que envolve tirar a humanidade caída da alienação e trazê-la para um estado de paz e harmonia com Deus. Jesus, o reconciliador, curou a separação e a ruptura criadas pelo pecado e restaurou a comunhão dos homens com Deus. A reconciliação não é um processo pelo qual as pessoas gradualmente se tornam mais aceitáveis a Deus, e sim um ato decisivo. E lembrando de decisivo, lembre de cisão, é uma cisão, é um corte. É um ato de reconciliação que Deus promove, como um veredito legal pelo qual os cristãos são salvos do afastamento de Deus e levados à comunhão com Ele. Aleluia, glória a Deus. No versículo 11 e 12, além de moralmente separados de Deus, os gentios também estavam separados do seu povo. Povo de Deus, do pacto. É o que fica claro na expressão gentios na carne. Carne, aqui eu já disse para vocês várias vezes, significa natureza. As obras da carne são as obras da velha natureza, sem Deus. Uma natureza sem Deus. Eles não tinham nenhum conhecimento de Cristo, não possuíam quaisquer direitos na família de Deus e não receberam os pactos do Senhor feitos desde os primórdios com o povo de Israel. Estavam sem esperança e, mais do que isso, sem Deus. Paulo não estava repreendendo os gentios por sua condição. Ele simplesmente registrou a triste verdade dessa situação. Antes vocês estavam em trevas, na carne. E hoje muita gente ainda está em trevas e na carne. Por isso, o nosso dever missionário. Nosso trabalho missionário. O versículo 13, irmãos e irmãs, Paulo usou a forte expressão de transição, mas agora em Cristo Jesus. Ora, quem diz agora, mas agora em Cristo Jesus, só para ajudar você com as letras, né, com a gramática, mas agora em Cristo Jesus, indica um novo relacionamento dos gentios em Cristo. Ou seja, os cristãos gentios não estão mais em seu estado alienado. Agora, mas agora, eles conhecem Cristo, têm parte nas bênçãos do pacto de Deus e possuem esperança e comunhão com Ele. Essa incrível virada aconteceu em Cristo Jesus. Os que confiam nele têm a salvação presente e esperança futura. Isso se chama uma expressão de transição, acompanhada aí por uma conjunção, por um adjunto adverbial de tempo. Mas deixa isso para lá agora, irmãos. Depois vocês pesquisem. O qual de ambos fez um enfatiza a centralidade de Jesus Cristo na união de judeus e gentios, mas, sobretudo, na união de ambos com Deus. Cristo é a nossa paz, é o nosso apaziguador. Sua morte reconciliadora na cruz fez ambos os povos, judeus e não judeus, judeus e gentios, um só. Os gentios não se tornaram judeus. Pelo contrário, os dois grupos se tornaram, em nível mais profundo, do que simples etnia, formando a Igreja de Cristo. Então, há uma transição também, há outro mais agora. Fomos enxertados em Israel, mas não para formar uma nova etnia, ou a mesma anti-etnia da antiguidade. A nova humanidade é maior do que a anterior. Deus destruiu a parede do meio da separação e removeu para sempre o ódio ao dizer muro. Paulo provavelmente tinha em mente a área do templo de Jerusalém, que separava o pátio dos gentios do templo. O templo foi construído sobre uma plataforma elevada. Em volta dela ficava o pátio das mulheres. Perdão, em volta dela, dele, né, do templo ficava o pátio dos sacerdotes. A leste ficava o pátio de Israel. Mais a leste ainda ficava o pátio das mulheres. Esses três pátios ficavam na mesma elevação do templo. Uma plataforma murada ficava a 5 passos de distância, dali 14 passos. Depois vinha outro muro, e então o pátio externo dos gentios. Repito, o pátio externo. Eles não podiam adentrar, eles não podiam estar junto com os israelitas, com os judeus. Nesse muro havia uma inscrição alertando os gentios de que eles seriam mortos caso ultrapassassem o muro ao redor do templo. Em Cristo, esse muro divisor foi quebrado, aleluia, banindo assim os mandamentos específicos que separavam judeus de gentios, que somos nós, os não nascidos de etnia judaica. Os nascidos de etnia judaica são judeus, e os que não nasceram de etnia judaica são gentios, pois os gentios não observavam a lei judaica. O fardo dos mandamentos foi removido na cruz, no corpo crucificado de nosso Senhor. Glória a Deus. Então, o que que Deus operou? Versículo 16, nós vemos: reconciliar ambos os povos com Deus. É uma expressão que amplia o conceito de paz e envolve a ideia de restaurar a unidade entre todos, a toda a humanidade, irmãos e irmãs, toda a humanidade que aceitar a Cristo. O objetivo não era simplesmente reconciliar dois grupos, e sim reconciliá-los com Deus. Se somos reconciliados com Deus, esse é um corpo. É a igreja. E a igreja é a nova humanidade, o lugar da paz. Na cruz, tudo que causava desunião foi destruído. Pelo menos a igreja tem que ser o lugar da paz, né? Quando a igreja não é carnal, quando a igreja não é mundana, quando os líderes não são promíscuos, mundanos, interesseiros, mercenários, povo podre, que só pensa em dinheiro, adoradores de mamon, que não movem uma palha para ajudar outros irmãos, ou quando dão aquela ajuda, dá aquela ajuda, sabe, bem, bem miúda. Não pode ser assim, irmãos. Nós somos o corpo glorificado de Jesus. Aqui tem uma foto interessantíssima de arqueólogos que encontraram uma cópia completa e 2 fragmentos de cópias das inscrições em latim e grego, destinadas a alertar os gentios quanto à entrada no Templo de Jerusalém. Essa separação que eu mencionei agora, fundamentado aqui no comentário de rodapé da King James 1611. A inscrição diz o seguinte: nenhum estrangeiro deve ir além da balaustrada e do pátio do templo. Quem for pego em flagrante será culpado da sua própria morte. Muito bem. Estamos caminhando para o fim, irmãos. O acesso ao Pai, versículo 18, está disponível para todos que vêm a Jesus. Todos que vêm a Jesus. A figura é de um oficial da corte que conduz visitantes à presença do rei. Por meio da obra reconciliadora de Cristo, fomos introduzidos na presença de Deus. Portanto, todos e todas que vierem à presença de Deus serão acolhidos. Que vierem de fato, aceitando o seu senhorio. Estrangeiros significa visitantes de curto período, versículo 19. Não residentes, sem direito algum. Forasteiro é um termo parecido, indica estrangeiro residente que se estabeleceram permanentemente no país de sua escolha, mas que apesar disso tinham apenas os direitos limitados. Esses termos, irmãos e irmãs, descrevem a condição dos gentios diante de Cristo. Concidadãos e da família são termos que retratam sua nova condição. Você que aceitou Jesus Cristo agora é concidadão do céu, é concidadão do reino de Deus e da família do Senhor. Essa é a nossa nova condição. Por isso nós precisamos espalhar todas as formas que nós tivermos de anúncio da palavra, enviando Bíblia, como faz um irmão querido que envia lá para Manaus, passando aí o telefone nosso para que a pessoa ouça uma pequena meditação, passando o endereço do blog, passando o canal de um bom programa cristão, evangélico, ao horário, distribuindo material cristão. Irmãos, há milhares de possibilidades. Isso sem falar daquele tripé que vocês já memorizaram. Oração permanente. Você tem que orar permanentemente pelos que não se converteram, para que eles se tornem convertidos e concidadãos do reino de Deus. Contribuir mais liberalmente, mais, pastor, sempre mais. Siga o exemplo de Wesley, faça tudo o que você puder, mais ou menos que dizendo, ganhe o máximo que você puder. Guarde o máximo, tem que guardar. Para poder fazer o quê? Ofertar. Guardar não é para fazer que nem os faraós na antiguidade, levar para a sepultura com você, né, na expectativa de que quando você acordar você está cheio de ouro. Não, não é isso. É guardar para poder ofertar com liberalidade cada vez mais intensa e participar ativamente de tudo que a sua vida pessoal for desafiada, sua família, sua igreja local, sua denominação, tudo que você puder. E outros projetos também. Então, concidadãos e da família são termos que retratam a nova condição daqueles que aceitaram Jesus. Agora eles desfrutam de todos os privilégios da família de Deus. Aqui, família mostra sua união e inclusão. Os cristãos são adotados na família de Deus e unidos aos santos de todos os tempos, passado, presente e futuro. Isso se traduz num termo, foram enxertados na videira. Quem é a videira? É Cristo. Quem é o agricultor? O Pai. E nós somos enxertados nessa videira verdadeira. Mais duas menções somente. A nova família de Deus, que você já faz parte, ou vai fazer parte a começar de hoje, você vai dizer: eu quero isso para mim. Eu quero fazer parte dessa nova humanidade em Cristo Jesus. Não é nova humanidade, cuidado, hein? com projetos globais, projetos da ONU e outros projetos, né, que venham falar de unificação da religião. Não, diga assim: eu quero fazer parte da família de Cristo Jesus. A nova família de Deus é uma nova nação e também um novo edifício com um fundamento diferente. Esse fundamento são os apóstolos e profetas em seu relacionamento especial com Cristo, exemplificado pelos ensinos cheios de autoridade que eles transmitiram à igreja. Paulo proclamou Cristo Jesus como pedra da esquina da fundação. Pedra da esquina é a pedra fundamental que mantém unida toda a estrutura. Nas estruturas antigas, as pedras da esquina eram colocadas em ângulo reto, unindo duas paredes. E o nome do rei era inscrito nela para indicar o responsável pela construção do edifício. Só uma curiosidade aí a mais para nós. E em último lugar, versículo 22, a palavra cresce. No versículo 21. Eu estou destacando o 22, mas me referindo ao 21 agora. A palavra cresce. Indica um edifício em construção. Não acabou ainda. E fundamenta a expressão: também vós juntamente sois edificados. Ela transmite a ideia de uma igreja dinâmica, em processo de expansão. O tema principal da união com Cristo reaparece no final desse capítulo. Paulo declarou que a morada de Deus é o templo de Jerusalém. Perdão, Paulo declarou que a morada de Deus não é o templo de Jerusalém. Eu vou repetir. Paulo declarou que a morada de Deus não é o templo de Jerusalém, e sim a igreja. Isso é feito por obra do Espírito Santo que habita na nova humanidade, na nova comunidade cristã. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Vocês viram quantos detalhes Paulo trabalha em Efésios, e hoje ele dá atenção especial a essa transição de uma velha natureza, de uma vida sem Deus, para uma nova natureza, para participar da família de Deus e do reino dos céus. Que coisa maravilhosa! Espero que você ouça hoje e depois ouça outras vezes no blog. Que Deus o abençoe muito, muito, muito. Deus abençoe sua família, sua igreja local, seu pastor, pastora, sua denominação, e que ele faça uma limpeza nas denominações, tirando toda a sujeira que é preciso tirar, sobretudo da alta liderança. E permita que essa igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga, vá se constituindo a cada dia nesse edifício espiritual, onde a pedra da esquina é Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.